Situação na Ucrânia e revelações em França. Uma mulher que quase mata os seus três filhos conduzindo carro até ao mar. E a noite futebolística de ontem, em jogos com seleções. São destaques da edição de hoje do nosso Antena Web Informação. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Antena Web Informação. Boa noite. Sanções contra a Rússia e apoios financeiros à Ucrânia. É o que marca o dia de hoje no que toca às reuniões extraordinárias que se têm desenrolado face aos acontecimentos que se têm verificado na Península da República Autónoma da Crimeia. Uma região que desde 1954, da era de Nikita Khrushchev, pertence à Ucrânia, mas que até essa altura pertencia à Rússia, a Federação Russa. Ora, na altura não havia problema, porque era apenas e só a República Soviética, portanto, pertencia ao mesmo domínio. Depois da separação, da dissolução da União Soviética em 91, é que há então esta polémica, vamos dizer assim. Há uma Constituição de 92 da Crimeia que os locais vão levar a referendo se querem ou não fazer voltar essa Constituição atrás. A Crimeia não é independente, embora em tempos se tenha colocado essa possibilidade quando da dissolução do Parlamento, já que, como outras várias repúblicas, esta era uma república autónoma, melhor dizendo. Digo-lhe também que está cada vez mais provado, ou cada vez mais em cima da mesa, a possibilidade de ter sido não Viktor Yanukovych, mas sim algum dos elementos da oposição que terá contratado franco-atiradores para disparar sobre os manifestantes e algumas forças policiais. Algumas conversas que foram publicadas pelos serviços secretos ucranianos, pró-russos, ou seja, em traição ao Estado, foram colocadas então e dão conta de conversações com Catherine Ashton e o ministro estoniano, que é também ex-república soviética. Nela coloca-se cada vez mais a possibilidade de ter sido alguém da oposição, não necessariamente no poder, que tenha encomendado estes franco-atiradores para jogar, digamos assim, ainda mais contra Viktor Yanukovych. Na altura da conversa, o ministro estoniano faz referência ao facto de Yatsenyuk e o governo que agora lidera a Ucrânia não estar interessado, aparentemente, em investigar estes casos, ao que a deputada europeia Catherine Ashton rapidamente retorque, afirmando que sim, há interesse em perceber o que terá acontecido na última semana de fevereiro, em que se registaram cerca de 100 vítimas mortais na Praça da Independência, em Kiev, capital da Ucrânia. Entretanto, digo-lhe também que há outro insólito político, não propriamente um escândalo. Gravações do presidente Nicolas Sarkozy foram postas a público num processo que já é chamado de Sargolix. Um dos seus ministros mais próximos acabou por gravar todas as conversações, sejam elas ou tenham sido elas privadas ou de trabalho. O ex-ministro francês justificou essas gravações com o facto de não conseguir memorizar tudo o que acontecia e, portanto, decidiu então efetuar essas gravações. Ele confirma que não entrega nenhuma gravação a nenhum jornal, mas sim que terá sido roubado. Estou a citar as palavras então do próprio ministro, ou agora ex-ministro francês, que já tem a decorrer um processo nas principais instâncias francesas. O conteúdo não é de outro mundo, são coisas corriqueiras. Há, por exemplo, algumas ironias com respeito à casa onde vive, com Carla Bruni, e simultaneamente também algumas preocupações com respeito, por exemplo, a decisões que iriam afetar desde logo o primeiro-ministro francês. Conversações que em nada, enfim, não surpreendem, mas que reveladas constituem um crime que desde já está, como já disse então, a decorrer nas principais instâncias francesas. Ainda com respeito à Ucrânia, voltando à abertura, à notícia de abertura do nosso jornal, são cada vez mais as forças que dominam aquela península e depois de vários contratempos, a bandeira ucraniana voltou a ser colocada no Parlamento de Donetsk, uma das cidades que também tem estado sob uma grande influência de protestos e que por mais que uma vez viu o seu Parlamento ser invadido. Donetsk, assim como outras cidades como Odessa, querem-se aliar à posição da Península Autónoma, da Península da República da Crimeia, e vários manifestantes têm tido então essa reação mais hostil, ainda que neste momento não tenha sido disparada qualquer arma. Um jornalista, aliás, um analista na CNN México recorda um cenário perigoso que está relacionado com as parecenças entre o início da Segunda Guerra Mundial e estes acontecimentos. Na altura, em 1938, os alemães invadiram a Áustria com posições estratégicas, mas sem disparos. A lógica era de estar a defender os seus compatriotas na Áustria. Ora, esta invasão parcial do sul da Áustria seguiu-se uma outra invasão mais alargada, à altura em que houve então maiores conversações diplomáticas e, simultaneamente, depois uma intervenção que degenerou na Segunda Guerra Mundial. O cenário de um país que desaparece da Europa é catastrófico, adverte o analista, ainda que esta possibilidade não esteja fora do baralho, já que a Ucrânia é um país recente e tem vários motivos que a fazem dividir. Ironicamente, são os interesses económicos que colocam a Ucrânia na berlinda. De uma parte, os Estados Unidos, que desde logo apoiaram mais Yatsenyuk, e de outra parte, a União Europeia, que inicialmente estava mais inclinada para a eleição de Vitaly Klitschko, um boxeador ucraniano, que já estava então fora das competições e que também concorreu à liderança interina do país até às eleições de 25 de maio. Entretanto, confirma-se que na República da Crimeia, no Parlamento atual, apenas as forças russas são consideradas forças territoriais. Todas as restantes serão consideradas, segundo a República Autónoma da Crimeia, como forças de ocupação. Ainda sobre este assunto, conto-lhe que há um referendo que vai ser votado no próximo dia 16 de março e tem como objetivo definir se a Crimeia se une ou não à Rússia, ou se reunifica com a Rússia. Segundo o Kremlin, Vladimir Putin já estará informado desta intenção, e podia dar-se aqui um facto inédito, que era o de uma república que pertence a um país sair desse país, como saiu em 54, para se juntar a um outro que fazia parte do mesmo. Assim, o que a Ucrânia se separa na década de 90, 23 anos depois, há então esta possibilidade de a Crimeia se voltar a reunificar com a Rússia. Ora, Vladimir Putin, como já disse, então já tem informações sobre, já está informado sobre esta intenção, sobre esta petição, sobre este referendo, que vai perguntar aos cidadãos da República Autónoma da Crimeia se querem a reunificação com a Rússia ou a manutenção da reunificação, aliás, da manutenção da reunificação com a Ucrânia, adotando então a Constituição de 1992. Em 2 meses e meio, No entanto, dá-se a oitava morte no setor bancário, todas elas de forma misteriosa. O caso comum ou a alegação comum é suicídio e de prédios que rondam os 15 andares. No caso de Otham Reid, que fazia parte da empresa First Meta, era a CEO da empresa First Meta, supostamente ter-se-á atirado de um 25º andar na Singapura. A chefe da empresa First Meta tinha 28 anos e é mais uma das mortes que se junta às... Aliás, é mais uma das mortes em que se junta, então, às 7 já anteriormente dado conta pelo jornal económico New York Times. Entre janeiro e fevereiro, todas as pessoas novas e de cargos importantes, como por exemplo do banco JP Morgan, cometeram alegadamente suicídio e, na altura, em casos, apesar de pertencer ao mesmo banco, foram em locais distintos e não estão relacionados. Depois desses três, houve também outros 4 casos de mortes misteriosas e, recentemente então, hoje, para ser mais específico, foi encontrada então morta a CEO da empresa First Meta em Singapura, Autumn Raid. Ela, esta empresa, First Meta, tinha como principal transação a moeda virtual Bitcoin, que, como já sabemos, tem vindo a sofrer enormes perdas depois dos ataques informáticos que já obrigaram uma empresa da banca virtual a fechar no Japão, sem devolver mais de 300 milhões de euros. A empresa, uma empresa canadiana, vítima também nesta semana, aliás, de um ataque informático, deu também conta de que não vai conseguir reaver em termos de euros aquelas pessoas que compraram, ou ressarcir, aliás, em termos de euros, aquelas pessoas que compraram em tempos os seus bitcoins, ou seja, as moedas virtuais. Embora quem, porventura, tenha já as suas moedas fora do sistema bancário, pode facilmente fazer o câmbio e reaver os euros. Este é ainda mais um caso a juntar aos misteriosos casos de suicídio ou morte por causas não naturais, todas elas não avaliadas até agora. E nos Estados Unidos, uma mãe de 32 anos guiou o seu automóvel em direção ao mar. Com ela, levava os seus 3 filhos de 3, 9 e 10 anos, que tentou, segundo os mais pequenos que iam atrás no carro, matar. A mãe, de 32 anos, já estava também grávida então deste 4º filho, e os pais da própria condutora deste veículo já haviam alertado as autoridades para comportamentos estranhos da jovem de 32 anos. Ora, depois a polícia acabou por não ter, enfim, grandes argumentos para levar a cabo uma investigação que averiguasse o que estaria por trás, eventualmente, dessas alegações, e então hoje dá-se este incidente. Em todos os casos, as 3 crianças, assim como a mãe, foram retiradas do automóvel com vida. O segundo vai noticiando o jornal humorístico ou de acontecimentos insólitos Huffington Post, há um vídeo onde mostra o salvamento das 3 crianças e da mãe. Há uma certa dificuldade em retirar, devido ao facto das ondas, em algumas circunstâncias, quase submergirem na totalidade do automóvel, mas foi então possível esta retirada e os 3 menores estão bem. E para fechar o nosso Antena Web Informação, conto-lhe que Cristiano Ronaldo já ultrapassou a marca do, até então, melhor goleador da seleção portuguesa. Refirma a Pauleta, que saiu da seleção com 47 golos marcados. Na noite de ontem, num jogo amigável, um jogo de treino para o Mundial 2014 do Brasil, Cristiano Ronaldo, que marcou mais 2 golos, passou então essa marca e ficou com 49 golos no presente. Cristiano Ronaldo ultrapassa então assim Pauleta e torna-se no melhor marcador de sempre da seleção nacional. Alguns encontros interessantes, como os Estados Unidos-Ucrânia, que se realizou em Larnaca, no Chipre. Outros encontros, como a Bósnia-Herzegovina e Egipto, também tiveram realização. Um jogo que fica desde logo marcado pelo facto da Bósnia-Herzegovina ser pela primeira vez uma equipa a participar em competições deste escalão, ou seja, no Mundial de Futebol. Ora, vamos deixar-lhe para terminos desta edição do nosso Antena Web Informação todos os resultados de ontem, sendo que hoje há mais jogos. Ora, vamos então aos resultados. São eles: Japão 4, Nova Zelândia 2, Índia 2, Bangladesh 2, Malawi 1, Zimbábue 4, Burundi 1, Ruanda 1, Geórgia 2, Liechtenstein 0, Irão 1, Guiné 2, Kosovo 0, Haiti 0, um jogo que teve uma exceção à regra, porque o Kosovo não é o Kosovo que vai participar nas competições do Mundial, porque não pode, não é reconhecido como tal como país pela Federação, tem apenas um estatuto diferente. Rússia 2, Arménia 0, mais um dos jogos esperados, com uma das reis repúblicas. Zâmbia 2, Uganda 2, aliás, Zâmbia 2, Uganda 1, Azerbaijão 1, Filipinas 0, Lituânia 1, Cazaquistão 1, Bulgária 2, Bielorrússia 1, Burkina Faso 1, Comoros, as Ilhas Comoros 1, Moçambique 1, Angola 1, duas repúblicas, dois países da África Portuguesa, Albânia 2, Malta 0, Argélia 2, Eslovénia 0, Grécia 0, Coreia do Sul 2, Hungria 1, Finlândia 2, Mauritânia 1, Níger 1, Montenegro 1, Gana 0, África do Sul 0, Brasil 5, com 3 golos de Neymar, República Checa 2, Noruega 2, Israel 1, Eslováquia 3, Bósnia-Herzegovina 0, Egipto 2, com a Bósnia-Herzegovina a mostrar grandes carências defensivas, Andorra 0, Moldávia 3, Botsuana 3, Sudão do Sul 0. É das primeiras vezes que o Sudão do Sul participa nestas provas, é um país recente, só apenas de há 3 anos. Colômbia 1, Tunísia 1, Chipre 0, Irlanda do Norte 0, República da Macedónia 2, Letónia 1, Senegal 1, Mali 1, Luxemburgo 0, Cabo Verde 0, Namíbia 1, Tanzânia 1, Turquia 2, Suécia 1, Marrocos 1, Gabão 1, Roménia 0, Argentina 0, Ucrânia 2, Estados Unidos 0, neste jogo então, como já disse, se realizou no Chipre, Gibraltar 0, Estónia 2, mais uma dos estatutos especiais da FIFA, Áustria 1, Uruguai 1, Suíça 2, Croácia 2, Bélgica 2, Costa do Marfim 2, com os Costa Marfinenses a empatar já no final da partida. Alemanha 1, Chile 0, a surpresa não pela vitória da Alemanha, mas pela forma como o Chile se debateu. Irlanda 1, Sérvia 2, Polónia 0, Escócia 1, País de Gales 3, Islândia 1, Austrália 3, num jogo com mais golos desta noite de quarta-feira, Austrália 3, Equador 4, aliás, 5 com mais golos, Inglaterra 1, Dinamarca 0, França 2, Holanda 0, Portugal 5, Camarões 1, como já aqui falamos há pouco, Espanha 1, Itália 0 e Santa Lúcia 0, Jamaica 5. Quanto ao jogo Sudão-Quénia, devido a vários contratempos, foi cancelado. Hoje há outros jogos de grande relevância também para esta fase de treino. O nosso treino de informação fica por aqui, regressa amanhã às 8. Boa noite.